las nalgas de mandarín. O Super Mario, mas depois nem sequer acabei, que não estava a achar piada nenhuma. Tu não foste ver? Vi aqui, comecei a ver um bocado em casa, mas adormeci e não lhe peguei mais. Super infantil. Ah, é, eu fui, pois, já estou agora a ver porque é que fui ver, porque foi com os miúdos. Claro, mesmo... claro que foste com os miúdos. Fui sozinho. Os miúdos em casa a ver o Jackass às escondidas. E o Pedro no cinema a ver. Mas quando saí do filme, tive que passar 3 horas na PJ a explicar porque é que tinha ido ver o filme à meia da tarde. E porque é que estavas nu debaixo da gabardina. Exato. Opa, no outro dia questionei-me porque é que a malta continua a andar de gabardina e de calções, meu. Parece que estão sempre todos nus por baixo, não é? Mas há pessoas de gabardina e de calções. Mas há quem ande de gabardina e calções? Eu já vi várias vezes. Mas está na moda? Ou... Opa, sei lá. Essa parte. Tens de deixar de ir jantar a esse sítio, Miguel. É eu lá. Acho que eu pensava que gabardinos já são naqueles filmes detetivos dos anos 90, mas eu nunca vi ninguém de gabardino. Aliás, eu nem consigo perceber muito bem a vantagem de uma gabardina. Uma gabardina é só aquelas capas de plástico que tu usavas quando eras puto e ias para a escola. É para pai, adultos. É pai. Ah, sim. Não é? Sim. Gabardina é tipo a cena do Inspector Gadget, não é? A gabardina é só fixe para quando estás tipo no Era Uma Vez Once Upon a Time in the West, para os gajos tirarem as pistolas, não é? Para pôr a gabardina para trás e tirar a pistola. Mas do ponto de vista prático, uma gabardina é uma coisa que não tem utilidade nenhuma, digo eu. Temos que ver o filme das gabardinas. Como é que se diz gabardina em inglês? Inspector Gadget, veste o quê? É gabardina. É gabardino, não? Não, não. Aqui. Acho que gabardino em inglês é um tecido, não é? É um tipo de tecido. Ah, é? Acho que sim. Gabardino. Gabardino ou gabardina? Gabardino. Ah, é gabardino também. Também é gabardino? É. Mas não se diz que o Inspector Gadget veste um gabardino, não diz? Peraí. Não sei. Já não vejo o Inspector Gadget. Já viram o filme? Nunca vi, com o Matthew Broderick. Será que já vi? Não, nunca vi. Vi, mesmo os dentes animados, acho que é trench coat, raincoat, gabardine. What kind of coat does Inspector Gadget wear? A trench coat, ok. Inspector Gadget. Mas atenção, Inspector Gadget faz todo o sentido usar uma gabardina, não é? Porque é para trazer merdas lá escondidas dentro. Ou aquele, vocês lembram-se de uma série... com o Parker Lewis, lembram-se disso? Não. Parker Lewis Never Loses, que tinha... Não, sim. Tenho ideia do que estás-me a falar, sim. Tinha um gajo que era um brutamontes, que depois também fazia o ER. Sim. Essa série... Ah, o Parker Lewis era bom, sim. Sim. Havia um gajo que era super informático, inteligente, que tinha sempre merdas debaixo de gabardina, uma impressora, um computador, não é? Tinha sempre um monte de merdas debaixo de gabardina. Eu acho que para teres... Ou se quiseres mostrar a gaita, não é? Em público, faz sentido teres uma gabardina, mas... Sim, se tu tiveres a gabardina fechada e mesmo assim conseguires mostrar a gaita, é porque é para o sinal, não é? Exato. Tem-se uma gaita que chega ao chão quase. Portanto... Ou uma gabardina curta, não é? Oh, também pode ser, sim. Mas não existem gabardinas curtas, normalmente são muito longas, não é? Acho que mesmo que compres o tamanho pequeno vai se ficar grande. Se for, fica se for sempre abaixo do joelho, acho eu. Não, se for, sim. Chama-se uma gabarda. Gabardina é comprida. Gabarda. Por acaso não percebo porque é que não és o Pedro Gabarda em vez de seres. Exato. O Daler com lombarda. Deixa o com gabarda. Se é para tapar a gaita, tinha que ser o... Pedro de Albarcão gabardinão. Tinha que ser arrastar no chão, não é? Tipo vestido de casamento. Para tapar tudo. Olha, capacete viking e gabardão. Até mas o que é que filmes de gabardina é que existem? Sem ser o Casablanca. Ah, pois. Casablanca é super gabardinão, não é? Gabardino cinema. Gabardino cinema. Cinematic Universe. Exato. O Casablanca tens sempre naquela. Opa, mas tudo que é noir, não é? É uma gabardinezinha. Sim, qualquer noir tem uma boa gabardinha. Eu, por acaso, quando vejo esses filmes, esses noirs, e também filmes portugueses nos anos 50 e 60, eu penso sempre naquilo que é, em primeiro lugar, quantos fatos aquelas pessoas têm que ter, não é? Para andar todos os dias de fato. E o preço dos fatos, que devia ser muito caríssimo nos anos 60. E como é que eles o levavam? O inspetor Clouseau é? Também era uma gabardina, não era? Da Pantera sim, acho que sim. Muito gabardinos só de homem, não é? Porque também é muito gabardinos de mulher. Pois, sim, temos sim. Que ser... E depois está também aquelas gabardinas dos anos 70, todas modernaças, mas isso também não conta. Estamos a falar daquelas gabardinas de detetive no ar só. sim, não vamos abrir mais o espectro, senão. Claro, senão ia dar para tudo, não é? Não é casacos. Casacos no cinema. Não podemos, ser, estar, não podemos ser assim tão genéricos, não é? Basta não estar calor, não é? Epá, infelizmente há listas sobre isto. Como é que é possível? Foda-se. Então e o Matrix? Podemos considerar gabardinos? Olha, é uma boa pergunta. O Matrix não, é casacão, não é gabardino. Aquilo é casaco cabedal, não é? Comprido, mas... Sim, é então se fizer assim... Se fizer barulho a andar assim... Não conta como gabardino, não? Não, acho que não. Epá, isto é um universo aqui denso. A Meryl Streep no Kramer versus Kramer também tem uma gabardinha. E Botas. Muito bem. Botas é o próximo episódio. Vamos fazer Botas. Até pode deixarmos o Miguel falar das sapatilhas da Nike, não é? Que ele quer filmes falar sapatilhas. Não, já fizemos outro dia. Fazemos um episódio para filmes de... Para botas, não é? Filmes com botas no cinema e depois um a seguir para botins. Botins no cinema. Sabem o que é um botim? O que é um botim? Opa, é um botim. Quando eu era puto usava-se, mas já na altura era só para ver. Botim parece que é uma bota, não é? Mas depois as calças tapam e aquilo é só um bocadinho. Tem assim tipo um fecho éclair e tapas o sapato com umas calças compridas. E agora voltando às gabardinas, se tivesse tipo 1,60m, 1,75m, existem gabardinas para malta desse tamanho? Não, não é? Ia ficar deves poder fazer também bainhas, não é? Digo eu. Sim, mas vai ficar ridículo. Um gajo de 1,60m a usar uma gabardina. Também tem direito, caraças. Não, acho que não faz sentido. É uma questão de proporcionalidade. A gabardina devia ter tamanho mínimo 1,75m, menos do que isso. Tu podes imaginar aquela gaja que fez o Aliens, aquela gaja que era tipo uma militar zona. Sim. Agora reformou-se, uns anos mais tarde, e abriu uma loja de sutiãs de tamanhos grandes, para gajas de mamas grandes. Isso é verdade ou estás a inventar? É verdade, é. Ela achava que... Pá, não havia resposta para mulheres de mamas grandes, os sutiãs não eram confortáveis, e então ela abriu uma loja só dedicada, em Hollywood mesmo, naquela boulevard qualquer que há lá, uma loja só para sutiãs de tamanhos grandes. Podíamos também abrir uma loja de gabardinhos para gajos pequenos, não é? Gabardinhos para Minorca. Minorcardinos. Minorca. Está certo. Assuntos pertinentes que trazemos aqui, pois, né? São filmes com fartura com gabardino. Até mas sabes quantos podcasts é que já falaram de gabardinos? E sabem o que é que eu encontrei aqui? Inspector Gadget 2. Existe ou vai ser já feito? Saiu? Ou... Por quanto dinheiro é que vocês viram este filme? Existe já. É do Alex Zam. Eu acho que via esse como via o Mr. Magoo. Eu vi o Mr. Magoo. Eu também, no cinema. Oh, Magoo. É com o Leslie Nielsen, caralho. Porque também não havia mais nada na altura. Sim. Por exemplo, eu também no outro dia falei daquele caso em que eu vi duas vezes seguidas o Homem Invisível do Carpenter. Ah, e só vi por uma única razão. Porque... Como um gajo ia ao cinema só aqui no Avenida, não é? E tu ia todas as semanas ao cinema, havia semanas em que não havia estreias. E uma semana para outra não se passava nada, pá, e um gajo tinha que repetir. Ou isso eu não via. Mas esse não é, esse filme é porreiro, esse do Homem Invisível. Agora este Inspector Gadget 2, isto nem ao cão, acho eu. Não, nunca vi nada desta merda. Mas, por exemplo, as gabardines nos filmes franceses, da Nouvelle Vague, toda a gente tem uma gabardinezinha, não é? Porque eu acho que até porque o objetivo é que não precisas de ter um guarda-roupa. Mas uma gabardina até pode ir todo nu, acabou. As coisas de estar aqui a escolher fatos. Olha, e quem é que adivinha o nome do Inspector Gadget? Olha, isso é uma ótima pergunta para quiz. Ah, pois é. Pergunta que ninguém sabe. Sabia? Não foste ver. Não sabia. Fui procurar qual era o nome do Inspector Gadget. Maurice. Jonathan Brown é o nome dele. Ah, e não é Alexander Gadget? Não. Que nós sabemos, eu pelo menos lembrava-me do nome da miúda, que era a Penny, mas estava a ver, porra, mas como é que o gajo se chama? A Penny é a sobrinha, não é? A Penny era a sobrinha, é. Rapaz, acho que nunca vi nada dessa área. Ah, eu vi os desenhos animados quando era miúdo. Ah, o PJ era mais velho. Não, eu já andava lá com a farfalha. Aliás, eu lembro-me de haver uma coleção de cromos do Blickau, que era do Inspector Gadget, um gajo que colecionava todos. Ai, memórias. Sabes quem é o Farfalha, Carlos? O Farfalha não é um nome esquisito, mas não tem pinta de ser uma coisa muito boa. Não, em 2003 chegaste a ir à Ilha Terceira, à Ilha de São Miguel. Uma garagem. Era um pedófilo, não é? Era um pedófilo qualquer lá em São Miguel. Sim, era que estás a falar disso. Tenho ideia disso, sim. Tu eras velho, não é? Já tinhas 13 anos. Sim. Eu ia lá para a opção. Exato. Batias à porta e a Farfalha não te abria. Lá está este outra vez. É que o Miguel não sabia. Eu não sabia quem era. Porque este rabo de peixe, o gajo era de rabo de peixe, não é? Eu acho que não era rabo de peixe, era. Tinha ideia que era outra terrinha qualquer mais afastada. Porque eu, se calhar estou a fazer confusão. Eu fui a São Miguel, um dos sítios que eu fui visitar foi em 2005, foi a garagem do Farfalha. Garagem do Farfalha. Fazia parte do roteiro turístico. Sim, fazia. Ir às Furnas e ir à garagem do Farfalha, está certo. Era a viagem mais cara, era. O Petri lá de gabardine. Toda a gente que chegava de gabardine ia à garagem de Farfalha. Tu davas uma 3€ a Farfalha e o gajo abria a gabardine. Tiravas de uma selfie. Está certo, está bem. Pronto, bem. E agora vamos falar de quê? Depois das gabardines, filmes de quê agora? Eu tinha aqui umas ideias para uns filmes, deixa eu ver se eu encontro esta. Estou a ouvir mal. Deus! Tinha aqui umas ideias do Pedro, até tenho medo. Eu queria fazer um episódio sobre decapitações. Foda-se. E está a listas disso? Decapitações. Deve haver. Todos os filmes têm decapitações. E como é que se diz decapitação, mas de pila? Tem um nome. Não, mas eu não estou a brincar. Depilação. Estava a perguntar se havia mesmo um termo como decapitação, mas para... Papila. De papila. De não, pênis. Como é que será? Mas não fizemos já decapitações. Estava a ver a lista e estava a ter um flashback, mas calhar não. Podemos fazer também um episódio sobre acidentes com pênis em cinema, mas não assim. Quer dizer, há aqui muita coisa, mas é tudo muito tangencial, ninguém se lembra. Severed então? Penis Movies, está aqui. Existem bastantes, caramba. Pois existem, mas tu não tomas nas cenas. Não, nunca vi nada. Nem, nunca vi nada disto. Tem um do American Pie. American Pie, bem, é o gajo que é uma gata, não é?